gostaria, meu benzinho, de dizer. Onde andará você? Venha logo, se não de saudade eu vou morrer. De mim, estou sofrendo tanto por você. A minha vida é só pensar em ti. Venha logo, senão de saudade eu vou morrer. Hey! Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver. Para você, venha logo, senão de saudade eu vou morrer. De mim, estou sofrendo tanto por você. A minha vida é só pensar em ti. Venha logo, senão de saudade eu vou morrer. Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver. Venha logo, senão de saudade eu vou morrer. Será que você não tem dó de mim? A minha vida é só pensar em ti. Venha logo, senão de saudade eu vou morrer. Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver.